não é hora certa. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 3 minutos. Atenção, atenção. O programa que você ouvirá a seguir é um programa independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanhauá apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Sanhauá. É, eu aqui, Jair Herculano, você aí ouvinte, nós juntos vamos fazer mais um programa Nas Ondas do Consolador, nesse domingo maravilhoso, hoje, 29 de março de 2009, onde nós estaremos fazendo, nesta manhã, o último programa do mês. E nós contamos com você daqui, deste momento até o meio-dia. É, sim. Queremos dar um bom dia especial a todos que estão aqui participando da nossa mesa. Vamos começar aqui com a nossa convidada especial, né? A Amélie Martins. Bom dia, Amélie Martins. Bom dia, Jair. Obrigada pelo convite. Bom dia também ao nosso amigo Matheus Laureano, né? É isso aí. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jair. Bom dia a todos na mesa e bom dia aos ouvintes da Rádio Sanhauá. É isso aí. Contamos também com a presença da nossa amiga também que nos visita com muita honra, a Zilda Alves. Bom dia, Zilda. Bom dia, Jair. Tudo bem? Tudo na Santa Paz. E o bom dia especial da Fátima Fontes. Bom dia, Jair. Alô, bom dia, Jair. Bom dia a todos os companheiros que se encontram conosco aqui. Os de todos os domingos e os visitantes. Paz para todos nós. Bom dia especial da Olivia Ferraz. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, meus colegas de equipe, Fátima Fontes e Islã Nascimento. Bom dia aos nossos convidados de hoje, a Zilda Pereira, a Amélie Martins e Matheus Laureano. E mando um bom dia bem especial para você, ouvinte, que está sintonizado na Rádio Sanhauá. E o nosso bom dia especial de Islã Nascimento. Bom dia, Islã. Bom dia, Jair. Bom dia, nossos ouvintes. Que nosso programa Nas Ondas do Consolador esteja aí começando, está levando e vai levar, como sempre leva, a palavra consoladora do Espiritismo, a palavra consoladora de Jesus Cristo. O nosso bom dia especial Marco Moura, que está na técnica, conosco aí, abrilhantando esse nosso programa, que é ele, Marco Moura. Eu me esqueci até de dizer na semana passada, né, Marco? Eu cometi essa gafe na semana passada e esqueci de dizer que Marco Moura é a moldura do nosso quadro. O que será do quadro? Se ele pode estar mais lindo como for, mas se a moldura estiver feia, horrorosa, morfada, que é a apresentação desse quadro? Nenhuma, né? Então, Marco Moura é essa moldura que dá aquele toque especial no nosso programa, nessa técnica que faz o nosso programa mais alegre, mais descontraído. Então, um bom dia especial do Marco Moura para você, ouvinte. E nós vamos começar o nosso programa, que ele hoje promete muito. Olha, Você se prepara, porque nós vamos ter aqui entrevistas, vamos ter a sua participação, vamos ter música, vamos ter conversa, vamos ter também notícias. Enfim, aquele programa de todo domingo que você tanto aguarda, ok? Então, vamos para o nosso primeiro bloco. Editorial. O editorial de hoje é da autoria do Jair Herculano, narrado pelo próprio, e tem como título Enganar a todo mundo o tempo todo. A bajulação é uma fraqueza própria das pessoas que não se valorizam e diz um velho adágio que a mentira tem pernas curtas. Acredito ser verdadeira essa assertiva, uma vez que querer tirar proveito das pessoas de boa fé através de mecanismos recheados de mentira é o mesmo que querer manter por muito tempo a verdade submersa como se fosse uma rolha debaixo d'água. Mas dia menos dia, ela virá à superfície e a partir daí, nada mais será como antes. Porque, em bases de mentira, ninguém consegue construir nada de positivo. É como se estivesse construindo uma bela residência em um terreno arenoso. O alicerce estaria sempre vulnerável e a bela residência se desmancharia aos primeiros pingos de chuva que caísse sobre o seu telhado. Isto me faz lembrar um pequeno conto chinês que diz mais ou menos assim. Certo dia, um rei, muito vaidoso, estava perto de completar mais um ano de vida e anunciou que pagaria 1 milhão de moedas de ouro ao figurinista que confeccionasse a mais linda roupa para ele brilhar em sua festa de aniversário. A partir de então, acorreram ao Palácio Real todos os famosos e famosas costureiras, artesãos, artistas plásticos, etc., todos desejosos de arrebatar o prêmio milionário. A cada dia que passava, o rei ficava mais entediado, vendo-se aproximar o grande dia da sua festa e nenhuma peça de vestuário lhe provocaria interesse. Sabendo dos últimos acontecimentos, 2 amigos trapaceiros resolveram bancar os espertalhões e combinaram uma trama para conseguir confundir o rei e assim ganhar o tão sonhado prêmio. No dia do seu aniversário, o rei já se achava inconformado com tantas peças provadas, mas sem lhe causar o mínimo interesse. Quase sem esperança, o rei já se preparava para desistir, quando de repente seu vassalo veio anunciar-lhe a chegada de 2 renomados figurinistas. O rei animou-se e autorizou a sua entrada. Mas o rei, vendo que eles nada traziam em suas mãos, perguntou-lhes: a que viestes, se nada tens nas mãos? Um deles respondeu: majestade, trouxemo-lhe o mais belo de todos os trajes existentes neste planeta. O rei arregalou os olhos e perguntou: onde está a bela obra de arte? Um deles sussurrou-lhe ao ouvido: majestade, a roupa que trouxemos é toda composta de um lindo tecido invisível, que só quem é burro não vê. O rei ia retrucar quando o outro comparsa adiantou: majestade, observe que lindo tecido este, todo bordado em pedras preciosas, são as mais lindas pedras do mundo. Nem o rei Sol seria capaz de vestir coisa igual. Vamos experimentar a roupa? Convidou o trapalhão, e fingindo estar com uma peça de vestuário nas mãos, foi oferecendo ao rei que, embora não estivesse vendo nada em sua frente, sentiu-se equivocado ao ouvi-lo falar em tecido invisível que só quem é burro não vê. Ao provar a suposta roupa invisível, o vaidoso rei sentiu-se deslumbrado. Declarou vencedores do desafio real os dois trapaceiros e marcou para o final da tarde a entrega solene da premiação aos dois extraordinários artistas. Chegada a hora do banquete de aniversário, o rei, que havia convidado todos os seus súditos para tomarem parte na festa, se fez anunciar. Naquele momento, o seu apresentador fez em voz alta, como era de costume naquelas ocasiões: Sua Majestade adentra neste recinto vestindo o mais belo e extraordinário traje confeccionado pelos maiores artistas da atualidade. Essa roupa foi confeccionada com tecidos invisíveis que só quem é burro não vê. E assim, o rei entra e desfila para todos os seus súditos com seus trajes de tecidos invisíveis, todo encravado por belíssimas pedras preciosas, também invisíveis. A partir daquele momento, cada súdito se aproximava e exclamava: Oh, mas que belo traje está usando Vossa Majestade! Outros diziam: Mas que traje maravilhoso! E a cada elogio que surgia, o vaidoso rei se orgulhava e todos o aplaudiam. A bajulação também faz perder a razão. A vaidade também cega. Diante de tantos elogios, o rei resolveu chamar os dois artistas da alta costura e homenageá-los perante a corte, pagando-lhes a extraordinária quantia como prêmio. Ao proferir palavras de profundo reconhecimento aos artistas da alta costura, chamou-lhes pelos nomes e ordenou que trouxessem a gorda quantia. Mas, de repente, uma criança exclamou em voz alta: Gente, o rei está nu! Faz-se silêncio profundo. E o mesmo garoto gritou: Gente, vocês estão cegos? Não estão vendo que o rei está completamente nu? E aí, a máscara caiu. Os convidados perceberam que a bajulação os levara a fingir não enxergar a verdade. Há pessoas que, para se manterem em evidência, fingem não enxergar o que até as crianças enxergam. Todos viram, inclusive o rei, que o poder da vaidade é maior do que a própria razão e que a bajulação muitas vezes pode cegar. E todos guardaram para sempre a grande lição de que a mentira pode enganar algumas pessoas por algum tempo, muitas pessoas por muito tempo, mas não pode enganar a todo mundo o tempo todo. Muito além

ali com um precinho mais camarada da cidade, com aquele atendimento especial. Clipes Papelaria em presença ali no Shopping Máximo, Juarez Távora 522, na Torre. Notícias. A Coordenadoria Espírita do Sertão realizará no sábado, dia 18 de abril, às 19h30, na Câmara Municipal de Patos, um seminário em comemoração ao Dia Municipal do Livro Espírita e aniversário do Centro Espírita Cícero Bezerra. O tema do seminário será O Espiritismo em Defesa da Vida, que será ministrado pelo presidente da Federação Espírita Paraibana, Dr. José Raimundo, e terá a abertura com o coral Irradiando Luz. Ocorrerá no próximo sábado, dia 4 de abril, na UEDAC, União Espírita Deus, Amor e Caridade, a antiga casa da vovozinha, o seminário Médiuns e Mediunidade, com o palestrante Severino Celestino. O evento iniciará às 14h30 e será aceita a doação de 1 quilo de alimento não perecível para ajudar nas obras sociais da casa. Festival de Pizza Amigos e Irmãos, na Federação Espírita da Paraíba. O evento ocorrerá dia 21 de abril às 16 horas e terá a participação do poeta Merlânio Maia. Palestra com Severino Celestino, música com Júnior Dias e Barbosa Sobrinho. Os ingressos estão disponíveis com a equipe dos Amigos e Irmãos e o evento é em prol da construção da sede da instituição. O 44º Congresso Brasileiro de Esperanto e o 29º Congresso da Juventude Esperantista Brasileira será realizado na cidade do Juiz de Fora, em Minas Gerais, dia 12 a 17 de julho, e terá como tema Esperanto e Juventude, Bases para o Futuro. Informações ligando para 61-3226-1298. Vamos lá. É isso aí, nós estamos aqui com o nosso programa Nas Ondas do Consolador, precisamente 10 horas e 27 minutos. E nós estamos aqui com muita novidade para você nessa manhã maravilhosa, para que você possa, nós possamos juntos até o meio-dia, com boas notícias, com entrevista, com tudo que você puder, tem direito do bom e do melhor. Músicas, essa alegria do nosso programa Nas Ondas do Consolador, que agora nós vamos chamar uma parte muito importante, vamos falar de arte, assim. Então nós vamos agora falar de arte com alguém muito importante, chama-se Merlânio Maia, assim. Então nós vamos chamar o nosso primeiro bloco de A Hora da Arte. A Hora da Arte, esse primeiro bloco da Hora da Arte, essa manhã, nós teremos o Merlânio Maia, um dos melhores cordelistas do nosso país, né? Em termos de espiritismo, cordel espírita, o Merlânio, realmente, digamos assim, é um dos maiores nomes do nosso país. E o Merlânio vem aí com O Amor Sempre Há de Vencer. Preste atenção. Quando a dor te alcançar e o teu peito se encharcar, te fazendo esmorecer, olha as estrelas e vai, lembra-te do eterno Pai, o amor sempre há de vencer. Se a saúde te falta, se a dor moral te assalta e a sombra te envolver, te entregue em vibrante prece, pois Deus jamais te esquece, o amor sempre há de vencer. Se alguém te ferir a alma, perdoa, segue-te a calma, não te permitas descer, segue sem olhar para trás, servindo andarás em paz, o amor sempre há de vencer. Mesmo na treva mais densa, aumenta mais tua crença, faz a tua fé arder, vê que após a tempestade, há mais fartura e bondade, o amor sempre há de vencer. no mais terrível degredo, permanece sem ter medo, há sempre um alvorecer. Se a dor te joga na cama, escuta o pai que te ama, o amor sempre há de vencer. Se te sentes fraquejar, ore e espera o sol raiar, ilumina mais teu ser. Nada temas, segue adiante, qual fonte tonificante, o amor sempre há de vencer. Se ao norte a perseguição, ao sul a desilusão, no leste o abismo crescer, se a oeste vem o assalto, o amparo virá do alto, o amor sempre há de vencer. És herdeiro do universo, o nobre ainda disperso, buscando se conhecer, filho do eterno reinado, e com Deus sempre ao teu lado, o amor sempre há de vencer. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. João Pessoa, precisamente 10 horas e 30 minutos. Estamos aqui, eu e você, ouvinte, e toda essa equipe do nosso programa, falando de Nas Ondas do Consolador. O programa espírita é, sim, é o programa espírita mais ouvido da cidade, né? Mais ouvido do estado da Paraíba. Então, nós ficamos muito felizes por isso. E com isso, e ter você, ouvinte, aí junto conosco, ligado nesse programa. Você, motorista de táxi, está aí, né, na sua luta do dia a dia, ligado, né, no nosso programa. O nosso abraço especial a você, dona de casa, que está aí na sua cozinha, cuidando do almoço dominical, da sua família, aí ligada no nosso programa. Você que está aí no seu trabalho também, trabalhando no dia de hoje, principalmente você que está aí, olha, na portaria de um condomínio, o seu rádio ligado, ouvindo o nosso programa, o nosso abraço especial. Você que está aí no seu escritório, também trabalhando, né, dando seu duro no dia a dia, ligado aí, nosso muito obrigado, o nosso abraço especial. Você que está aí na internet, também ligadíssimo, está trabalhando no seu computador, também no ar aí com o nosso programa, ligadíssimo, nosso abraço especial. Então nós queremos dizer a você que para você participar, você pode participar do nosso programa? Pode sim, você pode participar de diversas formas no nosso programa. Uma delas é através do telefone. Então você pode ligar e vai participar do nosso programa a partir de agora, através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E acesse também as ondas da web através do nosso e-mail nas ondas do consolador 1@hotmail.com. Você entra no MSN e acessa e entra em contato com a gente. E manda online a sua pergunta, a sua sugestão, de qualquer lugar do planeta. E também, se você não tiver com um radinho aí de pilha, né, e não quiser acessar, está longe de casa, está lá na Espanha, na França, você entra no computador e acessa www.portalsanhauá.com.br e você vai ouvir em bom e alto português do Brasil, direto de João Pessoa, Paraíba, nas ondas do Consolador. Olha, tem ouvinte no ar, bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? É Rinaldo. Rinaldo de que bairro? É de Cruz das Armas. Bom dia, Rinaldo. Bom dia mesmo. Pode falar. É que eu gostaria de relembrar aí, quinta-feira, uma ouvinte de vocês, Vilma Barbosa, seu Lima, o Bezerra de Menezes, fez aniversário. Eu não gostaria de fazer isso. Eu tava numa música aí, Ouço Deus e André Luiz, em homenagem a ela. Uhum. É, quem é que você quer homenagear? Vilma Barbosa de Lima. Ela sempre liga pra vocês. Vilma Barbosa, vai fazer aniversário, é? Oi? Aniversário dela, é? É, completou quinta-feira agora. Que legal. Bacana, Zilda Barbosa do Bezerra Menezes, né? É. Ok. Olha, Rinaldo, obrigadíssimo por você ter participado do nosso programa, viu? E nós vamos aqui oferecer uma música pra ela, tá certo? Não temos nosso Deus no momento, mas a gente tem outra que também pode homenagear a Zilda, tá certo? Em seu nome, tá bom? Obrigadíssimo. Muito agradecido por vocês terem atendido a minha ligação, tá? Ok, olha, fica aí, não desliga o teu rádio, continua conosco e nós temos muitas outras atrações, tá bom? Obrigadíssimo por você participar. Tem outro ouvinte na linha? Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia mesmo, o que você está falando? Aqui é Socorro do Bezerra. Socorro do Bezerra Menezes? Como é que vão, pessoal? Bom demais ouvir você. Opa, desculpa. Olha, um beijo pro coração de vocês que fazem esse programa maravilhoso. Cada domingo a gente se enche de sabedoria, de aprendizado. Maravilhoso. O programa está de parabéns. E vocês, principalmente. Hoje eu quero mandar um abraço para minha amiga Vilma. Ah, eu ouvi agora falando sobre ela. Ela completou mais um ano de experiência na vida dela. Nós queremos desejar muita saúde, muita paz, sabedoria e que ela continue sendo uma pessoa maravilhosa. Parabéns, Vilma. E que Deus te ilumine cada vez mais. Quero também aproveitar a oportunidade para mandar para o meu filho, José Barreto Melo Júnior, que está completando também mais uma primavera. É isso aí. Estou feliz, estou muito contente. Quero desejar a todos vocês muita paz, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, meu irmão. Deus ilumine cada vez mais esse programa. Obrigadíssimo a você, Socorro do Bezerra Menezes. É, um abraço de parabéns, né, em homenagem ao Zé Barreto Júnior pelo seu aniversário, a Zilma Barbosa. E também nós queremos dar um abraço especial, né? E um beijo bem gostoso, aquele abraço bem apertadinho em alguém muito especial que está fazendo aniversário também hoje, né? Isto é, fez antes de ontem, né? Ela chama-se Vicência Maria. Fez aniversário antes de ontem, não foi? Então, um aninho, um beijinho, um abracinho, bem, dois beijinhos naquelas bochechinhas dela, né? Um abraço e parabéns, que Jesus abençoe, que dê muitos anos de vida a ela e aos pais, né? Muitas felicidades, né? Os pais ninguém conhece, né? A Carmen e o Islã Nascimento, que está aqui ao nosso lado. A eles muita paz, saúde e felicidade. Tem ouvido na linha? Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, né? Você está falando? Santiago, que sempre me escuta. Santiago, que bom ouvir você novamente, Santiago. Eu quero saudar o senhor, seus companheiros, este grande amigo Marco Moura. Isso aí é um patrimônio da Rádio Senhauá, viu? É um patrimônio, não é da Jula não, mas... Sem não dúvida. É dos não é dizendo a verdade, viu? Sem dúvida. Marco Moura é um patrimônio. É verdade. Eu quero saudar todos vocês aí, juntamente com o seu Pedro Menezes, Dona Vani, são pessoas decentes também. E que Deus continue dando mais sucesso a cada dia, esse programa maravilhoso, que nos deixa encantados, viu? Com palavras de carinho, de esperança que vocês transmitem para nós, né? É isso aí. Deus continue nos abençoando, viu? Obrigado, viu? Obrigadíssimo a você, Santiago. Olha, Santiago é uma figura super importante para nós, como você, ouvinte, né? Que está sempre ligado no nosso programa. Olha, se nós realmente fôssemos abrir o microfone para todo mundo falar no nosso programa, nós teríamos um programa só de ouvinte falando de ouvinte para ouvinte. E nós, esse seria maravilhoso se nós pudéssemos, mas infelizmente a gente não pode fazer isso porque nós temos toda a programação a seguir, não é muita coisa a falar, e nós sabemos que a nossa audiência é fechada aqui em João Pessoa, é fechada em termos de Paraíba, o nosso programa está cada vez mais crescendo, os meus e-mails estão aumentando cada dia mais. Olha, muita gente só repete o e-mail, eu vou dizer, tá certo? Olha, eu estou respondendo, devagarinho vocês estão percebendo, ouvinte. Estou respondendo. É porque eu estou com o tempo cada vez mais reduzido. Olha, eu estou contando com 1.228 e-mails. Vocês não sabem o que é isso. Contando com... Eu passo o dia todinho fazendo todas as triagens possíveis. Então, imagina, estou cada vez mais com o meu e-mail sobrecarregado. Já abri um outro e-mail para descarregar. E você tenha paciência, porque eu estou respondendo. Agora, tenha paciência que a gente vai chegar lá, tá certo? Olha, vou dar aqui o e-mail. É jairsantosh@ig.com.br. E o outro é jairsantosh@bo.com.br. Eu vou dar um terceiro, porque já não está mais suportando. Olha só, 1.282 de e-mail. É jairsantosh@hotmail.com.br. Tá certo? jairsantosh@hotmail. Já abri um terceiro, porque dois não estão dando mais. Então, não é fácil a gente... são assuntos que eu não posso delegar. Eu não posso delegar para outras pessoas. Tem assuntos que sim, mas tem assuntos que são muito pessoais. E eu estou dizendo a você, ouvinte, olha, tenha paciência que eu vou respondendo. tem assuntos que são super confidenciais. Eu não posso trazer aqui para a rádio. Tem pessoas com problemas seríssimos, problemas de foro íntimo, que eu estou tratando com a maior sutileza possível, pedindo também o auxílio da espiritualidade, que tem me ajudado bastante. E eu tenho respondido assim, nas caladas da noite, porque é o momento da noite, é o momento que eu tenho mais soltura espiritual. Muita gente está dormindo, e aí eu posso me concentrar e passo os e-mails para as pessoas, respondo com a ajuda da espiritualidade. Eu peço a você que tenha paciência, gostou respondendo, e nós vamos responder a todos, tá certo? Agora, aqueles que passam meio para só para, digamos assim, para homenagear, para parabenizar o programa tal, então eu agradeço a você, continue passando. Agora, eu não vou lhe responder, porque esses outros você há de convir que tem maior prioridade, não é verdade? Até pela situação que cada um passa, tá certo? Então, continue passando os e-mails agora. Para esses e-mails de congratulações, me perdoe, mas eu não vou poder responder. Muito obrigado, Valeria, porque o meu tempo é muito reduzido, eu tenho que dedicar mais a esses casos premente, né? Então, quero também informar você, ouvinte, que olha, o site da Federação Espírita Paraibana, www.fepd.com.br, tá? Então, www.fepb.com.br. Entra nesse site, você vai ter todas as informações do movimento espírita, o que a Federação Espírita está fazendo, enfim, você vai ficar atualizadíssimo, tá bom? E também queremos falar da lista paraibaespírita.com. Entra na lista paraibaespírita.com, você vai ver também muita novidade, muita informação, tá? A respeito do meu livro, alguém me assim um e-mail: por que você não fala mais no seu livro? Muitos e-mails dizem assim: olha, você fala de tudo mesmo no seu livro. Em verdade, nós fizemos uma boa publicação do livro no início, do lançamento e tal, depois paramos um pouco. Mas é que o nosso programa não pode ser moroso, ele tem que ser dinâmico, então a gente não pode parar para estar falando sempre da mesma coisa. Mas quero dizer a você que o livro se encontra à disposição, né, nas boas livrarias de João Pessoa. Você pode encontrar nas livrarias do Mag Shopping, na livraria Prefácio Med Shopping, no Prefácio também do Shopping Tambiá, na livraria Almeida, no Shopping Sul, nos bancários, na livraria Clips Papelaria Presente, lá no Shopping Máximo. Você encontra na livraria Legal, no centro da livraria da Federação Espírita. Então, tá aí, falei do meu livro, tá certo? O livro custa R$20. Você, ao comprar o livro, também recebe como promoção um CD contendo os 10 editoriais mais solicitados aqui na rádio. E então você pode se deleitar, ok? Então, falei do livro, falei de tudo que podia falar. E agora vamos dar continuidade ao nosso programa. Ciência, filosofia e religião. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Ciência, filosofia e religião. Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. Assunto polêmico entre as diversas camadas da sociedade. As células-tronco têm atraído a atenção de leigos e de doutos. Muitos são favoráveis à sua utilização. Muitos são contra. Por outro lado, é sabido que existem milhões de pessoas no mundo portadores de inúmeras enfermidades à espera de um milagre. Bióloga, pesquisadora da ISMBio, corpo diretivo, participante do corpo diretivo da CEP, espírita há muitos anos, Amelie Martins está aqui em nosso estúdio para falar sobre células-tronco e doutrina espírita. Você poderá participar dessa nossa entrevista através do bate-papo e através do telefone, os telefones que vamos agora chamar. Ok? Anote aí. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E através também do nosso e-mail nas ondas do Consolador A. Repetindo, nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. Acesse no MSN, entra e manda sua sugestão, pergunta. Estamos aqui já ligados. É isso aí. Bom dia, Amelie Martins. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os companheiros que fazem este programa tão importante para a divulgação do Espiritismo. Bom dia, queridos ouvintes. Nós falamos em Amelie, falamos que ela é bióloga, pesquisadora da ICMBio. ICMBio. Faz parte do corpo diretivo da CEP. A CEP é a Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. Olha, ouvinte, estudos, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. Ok? Então você vê aí que é chumbo grosso. É chumbo grosso, é negócio da pesquisa. Então, falou do doutrina espírita, fala de quê? Fala de estudo. Estudo e pesquisa. Então, não nossa pretensão, não temos a mínima pretensão de dizer que é doutrina espírita, isso e aquilo outro, mas não podemos conceber doutrina espírita sem estudo, ok? Então, prepare-se aí, ouvinte, para fazer suas perguntas, para ter as suas dúvidas e participe, ok? Então, primeiramente, Amelie, o que vem a ser célula-tronco? É importante primeiro conceituar, porque é um termo que vem sendo utilizado muito amplamente e tem gerado bastante polêmica. Eu vou contar uma historinha para o ouvinte entender melhor o que são as células-tronco. Okay. Tá? Todo organismo pluricelular como nós é composto por diferentes tipos de células, que são as unidades básicas que formam o nosso organismo. Para você ter uma ideia, o nosso corpo ele tem cerca de 75 trilhões de células. E desses 75 trilhões, nós temos cerca de 200 tipos celulares distintos. Isso a gente vê bem se você olhar a nossa pele, ela tem uma constituição diferente, os nossos neurônios, o nosso coração. Então, a gente consegue ver que essas células são diferenciadas. E todas essas células, elas surgem a partir do zigoto, ou seja, uma única célula que é capaz de se diferenciar em diferentes tipos celulares. O que acontece é que esse processo de diferenciação, ele não acontece em todas as células. Por exemplo, células do meu coração, elas não se diferenciam mais em neurônios, porque ela já está, digamos assim, especializada naquela função que ela desempenha no coração. Os meus neurônios, eles não se diferenciam em células da pele, porque eles já estão especializados para aquele tipo de função. Então, as células-tronco seriam as células que são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, são células que, digamos assim, elas seriam não tão especializadas e seriam capazes de se especializar em diferentes tipos. Eu diria, nesse caso, que seria assim um trabalhador ainda virgem, que ele ele não exerceu nenhuma função ainda, que ele pode ser treinado para qualquer outra função. Será que eu estou certo? Mais ou menos isso. Uhum. Claro que existem algumas células, por exemplo, algumas células-tronco, que são chamadas células totipotentes, que já têm algum tipo de função, como células da medula, que elas são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares, mas de uma forma limitada, não como, por exemplo, células embrionárias, que têm condições de se transformar em todos os tipos celulares encontrados no organismo. Ah, quer dizer que essas embrionárias nós podemos comparar, fazendo analogia, como se fosse aquele estudante que sai virgem da faculdade, né? Então deu do curso médio, né? Do curso médio, do curso médio, não sabe fazer nada. O que você trabalhou em que já? Nunca trabalhei. Então vem aprender a fazer isso. Aí ele vai se transformar num excelente profissional naquela área. Essa é a que nós chamamos de embrionária, é isso? É, a analogia pode ser. Ah, que legal. Estou começando a aprender um pouquinho de célula-tronco, hein, ouvinte? Então me acompanha aí que vamos aprender junto, ok? Então, depois dessa primeira definição, aí vamos nos aprofundando, devagarinho, né? O que existe de positivo e de negativo, que tanto se alardeia, que causa tanta polêmica. Primeiro, vamos para a parte... Quais são as polêmicas? Isso, as questões polêmicas. Vamos falar da parte negativa. O que é que se pensa? O que é que pensa a corrente? Vamos dizer assim, a corrente, não vamos chamar negativa nem positiva. A corrente pró e contra, né? Isso. Então, o que é que pensa a corrente contra? Vale salientar que a polêmica maior, ela existe não sobre o estudo geral das células-tronco, mas sobre o estudo com as células-tronco embrionárias, que são aquelas que são retiradas de embriões, no caso, embriões congelados, que não serão mais utilizados pelas mães que querem engravidar e fazer fertilização in vitro, que estão por mais de 3 anos congelados. E que não serão mais utilizados para fertilização in vitro. Então, a polêmica é sobre essas células embrionárias. Sim, então vamos começar com ela, que era então, essa é o fruto, o fruto da polêmica, né? Como é que falam os... Os contra, né? Então, contextualizar, os contra, a corrente contra surgiu pela aprovação da Lei de Biossegurança no Brasil, que autoriza e regulamenta o uso dessas células tronco-embrionárias para a pesquisa no Brasil. Então, alguns problemas são, quem é a corrente pró, como você disse, há a confusão de dizer que seria aborto, né, ao você utilizar células embrionárias, porque quando você utiliza as células embrionárias, você inviabiliza a utilização deste embrião para gerar uma vida. Ou seja, após essa utilização, esse embrião não pode mais ser colocado no útero de uma mulher para gerar uma vida. Tem algumas pessoas da corrente contrária que diz que alguns espíritos ficam congelados junto com esses óvulos. No meio da discussão, a gente vai distribuir aqui para os espíritas, a gente vai começar a debater. Vai jogando a congelação dos espíritos. Né? Exatamente. Na verdade, trouxe complexos problemas ético-religiosos. Então, a gente não pode... Então, apesar do cultivo dessas células humanas podem gerar neurônios em cultura, células de tecido cardíaco em cultura, proporcionando a cura de diversas doenças, a gente não pode esquecer que esse cultivo é feito a partir de células retiradas de embriões humanos. E para isso eles precisam ser sacrificados. Então a grande polêmica é essa. Se esse sacrifício dos embriões congelados, ele está inviabilizando vidas, está prejudicando espíritos, se é aborto, se não é aborto. Então é essa a nossa questão, ouvindo. Vamos falar sobre os embriões congelados. Você vai participar. Você vai dizer para o que você acha, isso é aborto ou não é? Esses embriões podem, na sua opinião, ou não pode? Deve ou não deve ser utilizado? Exatamente. Esse é o trabalho do nosso programa, que nós queremos lançar luz, queremos ouvi-lo, logicamente, ouvir o contraditório, não é? Respeitando aqueles que são contra, aqueles que estão também a favor. Dizemos a você e nos comprometemos desde já a mantermos um profundo respeito sobre a sua opinião. Você pode ser espírita, pode não ser espírita, não importa. A sua opinião será sempre respeitada no nosso programa, porque nosso desejo aqui é lançar luz, fazer esse diálogo para que a sociedade se coloque e para que a gente também possa avançar em assunto tão importante, não é, Maeli? Amelie? Exatamente, exatamente. Eu acho que todas as opiniões, elas são bem-vindas, e principalmente porque todos nós crescemos com opiniões divergentes. Então, é importante ouvir todos, trazemos aqui uma opinião, trazemos depois, no final, vamos falar um pouquinho da doutrina espírita, mas é importante que todo mundo participe. Então, porque são questões muito polêmicas, e é preciso que a sociedade como um todo se manifeste, seja através de seus legisladores, definindo o que é socialmente aceitável no uso dessas células-tronco, e toda a sociedade é responsável por opinar e ter uma opinião crítica sobre isso. Ok, olha, você pode participar desse nosso bate-papo sobre células-tronco. Olha, será que é aborto utilizar os embriões que estão lá congelados há 3, 4, 5 anos? Então, será que é um crime utilizar esses embriões para quê? Para fornecer luz, né? Para fornecer saúde. Muita gente aí que está debilitada, está sofrendo de males considerados incuráveis até o momento. Então, participa do nosso programa através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E através do nosso e-mail, nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. Repita. Nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. Sim. Olha, então, depois dessas primeiras observações da Amelie, nós gostaríamos de saber o seguinte: existe no mundo inteiro, Amelie, muita gente, mas muita. Eu conheço, você conhece, ouvinte. Eu tenho certeza que você conhece, você tem entre seus amigos pessoas sofrendo de males que estão realmente, mas muito devagar, vagarosamente se arrastando pela vida, porque esses males ainda não conseguiram avanços, vamos dizer assim, ideais no estudo da medicina, né? Da ciência, para erradicá-lo e devolver-lhes a saúde. Entretanto, nós ouvimos falar de que, com a utilização das células embrionárias, esses males poderiam ser alcançados resultados assim surpreendentes na cura desses males, dar saltos de qualidade. Então, eu gostaria que você, Amelie, falasse um pouco de casos dessa natureza, o que é que a ciência diz, quais são as controvérsias. Realmente o estudo das células tronco embrionárias trouxe uma luz muito grande, uma esperança no tratamento. Estão na linha? Dona Rocha na linha? Ok, a Amelie já está, ela já conhece o nosso programa, sabe que o ouvinte tem prioridade. Com certeza. Então, à medida que a gente vai perguntando, ela segura a pergunta e o ouvinte entra. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Bom dia a todos vocês que acompanham o programa. Bom dia, doutora, que aí está presente para esclarecer muita coisa que nós não sabemos. Mas, de antemão, eu queria dizer algo, o seguinte. Se foi possível ao homem, agora não sei se o primeiro foi homem ou foi mulher, a descobrir esta possibilidade, é porque Deus quis, e é porque Deus interveio e ajudou para que nós salvássemos pessoas, seres humanos, não é? Então, há muita polêmica, não, a igreja, certos governos, né, certos países, não, mas eu tenho essa certeza que Deus possibilitou para que descobrissem esse modo de salvar pessoas, de passarem, às vezes, anos e anos num sofrimento, não é? Então, eu acredito que isso tem que ir para frente, tem que ser aceito, porque Deus está ali no meio, ninguém consegue uma coisa fabulosa como essa, se não for por meio do poder de Deus. Isso eu acredito. Não vou entrar em outras coisas que também está uma polêmica danada por aí, mas eu acho que Deus não quer ver sofrimento. Deus não quer ver nada como gente, pessoas aleijadas, pessoas de vários problemas de saúde que essa descoberta irá salvar, não é mesmo? E para terminar, Deus também não quer ver tantas crianças jogadas ao léu, sem futuro, saúde. Deus também não quer ver isso. Muito obrigada pelo espaço, meus queridos. Boa sorte, que Deus vos abençoe, porque esses esclarecimentos são maravilhosos para todos nós. Obrigada. Nós agradecemos a sua participação, Dona Rô. Essa é a Dona Rô. Ela participa do nosso programa todos os domingos. Ela é aquela colaboradora já do nosso programa há muito tempo, porque fã de carteirinha a gente já não pode mais dizer, porque ela já passou a ser colaboradora, porque as colocações da Dona Rô são tão pertinentes que ela já faz parte dessa nossa equipe. A senhora, muito obrigado, Dona Rô, e nós continuamos orando para que o seu esposo, né, cada vez mais conquiste a saúde que ele tanto merece e precisa, né? Então vamos passar a palavra à bióloga Amélie Martins para que ela possa responder a sua pergunta. É, agradecer a participação da Dona Rô, um prazer em conhecê-la, mesmo que por esse contato através da rádio. E realmente foi muito pertinente a colocação da Dona Rô. A gente vai falar um pouquinho disso, acho que mais no final, e vamos voltar a comentar isso que ela pontuou e que é essencial para entender um pouquinho e compreender a visão espírita desse tema tão polêmico. Voltando ao que o Jair estava falando, a questão do tratamento de diversas doenças. O que está ocorrendo é que ainda estão sendo feitas pesquisas. Nós estamos ainda pesquisando para utilizar as células-tronco embrionárias efetivamente no tratamento. Mas acredita-se que em 10 ou 15 anos à frente nós teremos isso já factível no tratamento de diversas doenças, como mal de Parkinson, doenças cardíacas, diabetes, tratamentos de pessoas que por acidente ficam tetraplégicas, enfim, diversas doenças. Por quê? Essas doenças, normalmente, têm alguns, elas ocorrem por problemas celulares, falência de tecidos, como nós dissemos, morte prematura de células. E as células-tronco embrionárias, elas têm a capacidade de quê? De gerar tecidos, digamos assim, novos, substituir tecidos que estão doentes e gerar tecidos que podem funcionar melhor do que o tecido doente. Então, com isso, a gente tem uma perspectiva, é uma luz no fim do túnel. É praticamente uma certeza de que com esse tipo de tratamento nós teremos a terapêutica necessária para tratar diversas doenças, como já disse, que atualmente a medicina não consegue tratar de maneira eficaz. Ah, quer dizer, eu quero fazer uma analogia aqui. Eu gosto muito de fazer analogia, viu, Amélie? Para ajudar você, ouvinte, a entender melhor, porque eu sou mais assim, sabe, prático, sabe? Eu acho o seguinte, você acabou de tirar de mim uma dúvida muito importante. Quando você falou aí de substituição das células ruim pela célula nova e boa, eu me lembrei de um carro velho. Será que é bem assim? Se não for, você pode me corrigir. Eu entendi assim, o carro velho está quebrado, está parado em casa por falta de uma peça. E a gente vai nas oficinas, não tem, vai nas casas de peça, não tem mais, porque saiu de linha. E o carro fica ali parado, e se a gente quiser, se quiser tirar o carro do lugar para limpar a garagem, tem que empurrar, afasta ele, depois varre, depois bota ele no lugar de novo. Então, será que é assim? É como se fosse, aí de repente a gente surge uma peça nova, uma nova peça para aquele carro, a gente vai, compra, adquire aquela peça, coloca e não precisa mais arrastar o carro, é como se o carro fosse uma pessoa, tivesse uma cadeira de roda, tem que arrastar para lá e para cá. Funciona mais ou menos assim? É uma analogia pertinente. Então, na verdade, você está substituindo, né, o que tá com problemas por algo que está funcionando bem. Agora, é diferente do transplante, porque hoje em dia você tem transplante de órgãos, que você pega um órgão de um outro paciente já desenvolvido e substitui. Na verdade, com as células-tronco, você desenvolve o tecido, né, a partir da célula-tronco. Então, você pega a célula, diferencia essa célula. Por exemplo, para pessoas que têm mal de Parkinson, que têm problemas nos neurônios. Então, você estimula a diferenciação dessas células embrionárias em células de neurônios e vai substituir esses neurônios que estão ou morrendo demasiadamente ou não funcionando bem, digamos assim, por tecido neuronal novo. Entendo. Quer dizer que nesse caso, se uma pessoa estiver paraplégica, né, a pessoa está numa cadeira de rodas, não está tá num leito, não pode se movimentar, não pode. É, com a utilização de células embrionárias, ela tem condição de. Teria condição de se. De recuperação de movimentos? Teria condições. Isso com o desenvolvimento das pesquisas. Sim, né? sim. Isso atualmente ainda não é uma verdade na terapêutica clínica atual, porque sim. Estamos ainda em fase de pesquisa. Mas acredita-se que com o desenvolvimento dessas pesquisas chegaremos a esse ponto. Ah, que legal. Até o vento, Nani. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia mesmo. Quem está falando? O Wellington Soares. O Wellington, que bom estar ouvindo você novamente. E bom, nunca mais você tinha ligado no nosso programa. Eu sei que você ouve todos os domingos, mas a gente está com saudade da sua voz. Eu estou escutando o programa, não perco nunca. Olha, o teu rádio está fazendo uma, né? É. Fala um pouquinho. É, porque eu estou distante desse rádio. É? Então fala um pouco mais alto. Eu faço já mais ainda. Melhorou, gente? Melhorou. É, o tema hoje é muito interessante e polêmico, de certa forma, né, gente? A pesquisa de célula-tronco e o uso da célula embrionária. Eu sou uma das criaturas aí que pode ser beneficiado com novas descobertas. Devido eu ter uma patologia, a miopatia cintura, que é uma distrofia muscular, onde a mesma causa a destruição das fibras musculares, das células musculares. Ok, gente? Estou lhe ouvindo assim, não muito bem, mas a Melinha está ouvindo? Sim. E ela vem, essa patologia, ela causa atrofia nos membros inferiores e superiores, e também ela tira a atividade, a habilidade do indivíduo. Ela começou a apresentar na minha vida, a partir dos 15 anos de idade. Hoje eu estou com 33 anos. 15 anos? 15 anos de idade. Uhum. Como é o nome da distrofia muscular? É miopatia cintura. Como é o nome? Miopatia? Isso, miopatia. Uhum. Pois não, pode continuar. Aí ela veio limitando cada dia, cada noite na minha vida. Ela veio reduzindo as atividades, algo que eu fazia. Deixei de fazer. Se era um menino treloso, se andava pulando muito muro, brincando, jogando bola, aí ela veio tirando isso aí da minhas atividades. Mas graças à doutrina, né, gente? Graças a Deus, sim. Eu compreendo e eu agradeço todas as noites, mesmo eu ficando limitado, às vezes impedido de algo. Mas isso para mim não significa nada não. O mais importante para mim é compreender e aceitar que isso faz parte da minha vida e que eu pedi para em vidas pretéritas ser assim. Se caso a ciência vier com o surgimento de novas descobertas, isso será muito importante para mim. Isso vai dar uma sobrevida significante e também posso até a minha missão ser ampliada, né, Jair? Mas estamos aí, dependendo ou não da ciência, iremos viver de todas as formas, porque temos Deus em nossa vida e em nossa direção, né, Jair? É isso aí, Wellington. Eu estou muito feliz com a vida que eu tenho, viu? Porque apesar de ela ter me limitado, Jair, mas eu dirijo, trabalho, faço um bocado de coisa ainda, viu? E às vezes tem coisa que as pessoas dizem assim, você não consegue fazer não, aí eu digo, eu não consigo. Então tá bom, me dê um tempo e paciência. Aí eu vou devagarinho. Rapaz, como é que tu fizesse isso? Eu digo, claro, tenho fé em Deus, homem. Tem fé, nada é barreira na sua vida. É isso aí. Tá bom, Jair? Obrigado, um abração a você, a todos, Marcos Lima, Islã, Fátima Fone, a participante de hoje. Com uma bela participação. Amém, Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigadíssimo ao Wellington pela sua participação. E está aí ouvinte um depoimento de uma pessoa que está realmente sendo afetada por um mal que a ciência até agora não tem conseguido a cura, né? E que está se colocando aí de uma forma muito digna, na vida e mostrando aí como essa celeuma, né, da célula-tronco está e como é que essa pessoa vê. Vamos passar para a Amelie. E aí, Amelie? É, obrigada pela participação do Wellington. É, eu não sou médica, então não sou especialista, né, para falar muito sobre miopatia, mas com relação às células-tronco, há sim a esperança de que no futuro, inclusive, esse tipo de doença possa ser tratada. É importante o que ele disse, porque a pesquisa com as células-tronco não vem ferir a lei de causa e efeito. Muito pelo contrário, a gente sabe que tudo que está posto, como até a Rô colocou no comentário dela, não é contrário à lei divina, porque tudo que acontece, se fosse contrário à lei de Deus, seria mais poderoso que Deus, e não é verdade. Então, realmente, se as pessoas passam determinados males, há uma causalidade anterior para que elas passem. Mas o progresso da humanidade está aí, ele tem que acontecer. Inclusive, o progresso científico vem para auxiliar-nos a evoluir. Nós evoluímos espiritualmente, também precisamos evoluir materialmente para alcançar a evolução espiritual. Enfim, é uma via de mão dupla. Ok, Isla. Amelie, tudo que é polêmico a gente tem que ir com muito vagar, né? Muito cuidado, porque é um tema realmente muito atual, que suscita questões, assim, muito embora seja atual, suscita questões ancestrais, éticas. Quando a gente fala em manipular a vida, né? Manipular a vida, isso já é uma história muito antiga, né? E aí vem a questão. Sempre a gente vem a questão, quando começa a vida, quando ela termina. Isso é uma questão ética que já discutiu, já foi entrada aí várias e séculos falando disso. As religiões, inclusive, divergem, né? A gente sabe que a judia diz que a gente não começa quando é concebido. A gente segundo os judeus, a gente começa depois de alguns meses depois, que é feita a fecundação. Já o cristão diz que a gente começa a vida quando a gente a cópula e a... Você está entrando na parte religiosa? Não, não é religiosa, isso é ética moral. E tem a ver com a ciência, porque a questão científica não pode passar ao largo da questão ética e moral, e tem que estar, essa é a questão grande, né? E a gente vê que a questão da manipulação dos embriões, das células embrionárias, suscita novas perspectivas. O Wellington aí falou que ele está passando por dificuldades, mas seria muito melhor se ele pudesse fazer tudo com mais tranquilidade. Já que Deus permite, né? A ciência acontece porque Deus permite. E como é que você vê essa questão, assim, eu não vou ficar palestrando aqui porque você que é a entrevistada, mas a gente, como médico, a gente gosta de dar algumas. A gente vê essa questão, já que a Associação de Medicina e Espiritismo também entra nessa questão, a gente vai poder conversar isso um pouco depois. E a Associação Médica tem uma opinião, o CRM tem outra opinião, né? E as instituições científicas também, etc, etc. Como é que você vê essa questão ética, moral, e fazendo um contraponto com a questão do desenvolvimento científico, né? Eu sei que você imagina a sua resposta, mas eu gostaria que o público também entrasse nessa questão. É bastante complexo, como você disse. Existem várias vertente, digamos assim, porque nesse ponto, como você falou, a ciência ela não pode ficar isolada, porque quando se trata quando começa a vida, a ciência tem um aspecto, mas ela não pode esquecer o aspecto ético, moral, e principalmente porque nós somos seres que estamos envolvidos na sociedade, a sociedade tem opinião religiosa, tem opiniões diversas, então isso não pode ser desconsiderado. O Jair acho que não quer que entre na parte espírita agora, né? Deixa eu 10 minutos. Então, daqui a um aspecto científico sobre a questão da origem da vida, inclusive o que embasou cientificamente a aprovação desse projeto da lei de biossegurança para a utilização até o 14º dia dos embriões, é a formação do tubo neural. Então, pelo menos os artigos científicos que eu já li, eles tratam o quê? Que o embrião, ele passa a ser considerado embrião, porque antes é ovo ou zigoto, ele passa a ser considerado embrião com a formação do tubo neural, que é quando ele passaria a ter estímulos nervosos e passaria a ter um sentido. Ele passaria a sentir alguma coisa que interferisse nesse embrião. Depois acho que a gente pode voltar a falar com relação ao que a doutrina espírita diz do início da vida, quando começa e quando não começa. Tá, você quer passar para algum outro bloco? Já, já não. Comercialzinho. Olha, está muito boa a nossa. Eu já ia fazer uma pergunta no ar, é para a Amelie. Você quer fazer uma pergunta deixando lá, porque nós vamos chamar os comerciais? Faça a sua primeira. Eu gostaria de saber da Amelie, são duas perguntas desdobradas. A primeira é como estão essas pesquisas em termos internacionais? Como é que o mundo lá fora, sim, está vendo e no Brasil, ok? Então você organiza aí sua resposta, porque eu vou chamar os comerciais, porque nós voltamos dentro de um minuto, ok? E olha, não sai daí. Chama tua esposa, chama teu marido, chama seus filhos, puxa uma pipoquinha, um guaranazinho, e vamos falar de células-tronco, vamos falar de ciência, vamos falar de espiritismo, porque nós estamos aqui para isso. A gente volta dentro de um minuto. Eu nada. CYI 688, 1280 kHz, AM 10.000 watts, Rádio Sanhauá, a emissora da Grande João Pessoa. Endereço eletrônico, radiosanhauá@ig.com.br. Clipes Papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Fornição Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carreira Automotores, na Epitácio Pessoa. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente. Sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. Sintonize a Rádio Sanhauá na internet. Acesse o novo portal www.portalsanhauá.com.br. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 17 minutos. Falando de cinema com Fátima Fontes. Olha, o filme que eu trouxe para recomendar hoje é um filme bastante antigo. Eu assisti na época da minha adolescência. E não faz muito tempo. Faz pouquinho tempo. Tempo não existe. Agora, assim, na época que eu assisti, eu não tinha nenhuma noção de doutrina espírita. Eu não era nem... Era católica, porque no interior quase todos nós somos católicos, né? Mas, assim, foi um filme que me tocou muito, porque eu achei um filme belíssimo. Esses dias, mexendo lá nos meus alfarrabos, eu encontrei esse filme. Também eu li o livro, né? Eu encontrei esse filme e resolvi assistir novamente, né? Aí a gente já vê com outra visão, né? O filme é Fernão Capelo Gaivota. Ah, belíssimo. Ele é de 1973, o livro é de 1970, de Richard Bach. E é um filme que não tem ator. O ator do filme é uma gaivota. É, e um cenário belíssimo. Mas é um filme muito interessante, que tem uma lição de vida muito grande, tem umas lições assim, umas coisas ligadas à questão da continuação da vida, da mudança de sintonia, né? Que reporta a questão do céu. O céu existe, não? O céu é sua, é o seu interior, é a forma com que você se encontra, né? E quando ele começa o filme, o diretor e também o escritor, ele diz: o filme é dedicado ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota que existe dentro de cada um de nós, né? Então, quem já viu, conhece. Quem não viu, não deixe de assistir, porque é muito bonito. É o filme é considerado uma parábola que faz uma analogia entre o homem e a gaivota, com o objetivo de mostrar o quê? A dificuldade da superação dos limites, né? Que a gente ainda tem, do encontro com a verdadeira liberdade, pautada no amor e na compreensão do outro, né? Tudo que a doutrina espírita nos ensina, no sentido de mostrar a dificuldade da superação de limites, do encontro, da dificuldade da convivência e o que podemos fazer para viver em paz, né? E tem essa questão de que Fernão morre, passa para uma outra esfera, que é uma esfera diferente, mas que ele continua um trabalho e volta para o bando, e a gente vai compreendendo e aprendendo que essa volta é ele reencarnando. Então, como é uma analogia, traz para a vida da gente. E uma coisa muito bonita que eu acho é que ele diz o seguinte: há sempre uma razão para viver, né? Até que o Elton colocou agora que, apesar das dificuldades, ele é feliz, né? Podemos elevar-nos acima da nossa ignorância. Podemos olhar o nosso reflexo como de criaturas feitas de perfeição, inteligência e talento. Podemos ser livre. Podemos aprender a voar. Quer dizer, é um filme muito bonito. Pode até parecer no início você dizer, mas um filme só com gaivota. E ele tem legenda e tem tradução também. Mas é um filme muito lindo, que hoje a gente assiste com outra visão, né? Com outra vista. E ele participou do Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa. Ah, tá, é. Islã está me mostrando aqui que vai ter aqui em João Pessoa, Marcos, né? É, Festival de Cinema de País de Língua Portuguesa. É. Que do 1º a 10 de maio. Muito bonito. Então, veja bem, quem não assistiu o filme Fernão Capelo Gaivota, assista, que vale a pena. Hoje eu vejo com outra visão. E quando eu comecei a assistir o filme, que eu assisti no cinema, eu já assisti em vídeo, né? E eu começava, as colocações que ele faz, assim, a gente vê quando a gente assistiu que não tem uma noção da doutrina, que não tem esse estudo, e hoje quando a gente assiste. Então, Fernão Capelo Gaivota, belíssimo. É a pedida, né, a indicação da manhã de hoje. Olha, se você não conseguiu o filme, pega o livro também é belíssimo, né? Fernão Capelo Gaivota. Então, e aí, eu atrapalhei um pouco o fato, mas era uma informaçãozinha que espírito também gosta muito de cinema, já que espírito está ligado no mundo. Então, vai acontecer aqui em João Pessoa o segundo Cine Porta, que é o Festival de Cinema de Língua Portuguesa, dia 1º a 10 de maio. Vale a pena conferir, que é muito bom. Eu assisti muito filme, tudo gratuito, tem música, tem discussão de cinema, e muito legal. Foi na antiga Saelpa ali da Rua do Rio do Peixe. Na estação do Rio do Peixe. E provavelmente vai ser lá também, porque já existe a Andorinhazinha que fica ali, né, para as pessoas, que é o festival, o prêmio Andorinha, né? É verdade, é. Ok, então, para você, falando de cinema, Fátima Fontes, trouxe aí Fernão Capelo Gaivota. O porquê da vida, da morte, das João passou precisamente 11h23. Esses 30 minutos do nosso programa foi uma cortesia especial de Carneiro Automotores. Ali, né, tá as pessoas. Carneiro Automotores, você encontra quem? Encontra pessoas ótimas, pessoas maravilhosas para lhe atender. Você passa a ser um cliente especial. E aproveita, olha, o IPI foi prorrogado até 30 de junho, hein? Então aproveita que os preços lá estão baixíssimos. Você pode comprar o seu automóvel sério, na beleza, com dedução do IPI até 30 de junho. E aí vai lá agora, porque realmente, olha, eles estão aí botando realmente a para quebrar mesmo, porque são os preços baixíssimos. Carneiro Automotores, ali na Epitácio Pessoa. E olha, que espiritismo dele. Não tem um mal que não traga um bem, né? A crise econômica aí, o imposto baixando e os carros estão muito mais baratos. E aí vamos comprar, assim, vale a pena, porque os preços dos carros realmente baixaram. E Carneiro Automotores é a opção certa. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é a bióloga Anneli Martins, que está aqui falando sobre células-tronco. E nós deixamos duas perguntinhas no ar, mas antes dela responder a pergunta, o Islan quer fazer uma colocação bem rápida. É, colocação rápida, porque espiritismo, ciência, filosofia e religião, a gente trabalha com que a ciência vai na frente, muitas vezes na frente, no pensamento humano, né? E às vezes a filosofia vai segurando um pouquinho para a ciência não fazer uma besteira. Então, com a ética, né? Segurando, não vai agora não, não pode fazer isso, não pode manipular assim a célula de uma forma tão aleatória. Mas o que a ciência diz é que a gente vai, as crianças que estão nascendo hoje provavelmente vão viver, na média, mais de 100 anos. A previsão é de 120, 130 anos. E a previsão, que talvez até no próximo século, 150 anos. É o que o ser humano consegue viver, na média. Então, a embriologia ou a manipulação de células vai ser uma coisa essencial, provavelmente, né? Claro, a gente sabe que a gente está vivendo mais tempo do que no século passado, muito mais por medidas sanitárias, né? Você lavar a mão, né? Você não levar um corte, não colocar pasta de dente em cima, né? Ter uma queimadura, você não colocar café, não colocar fezes de animal. Então isso aumentou muito mais a vida das pessoas por simples atos higiênicos e dietéticos. Mas agora chega um limite, porque as doenças degenerativas, que são câncer, né? Doenças que não dependem de controle de higiene. Câncer, Alzheimer, doenças neurológicas degenerativas, diabetes, vão depender de pesquisa nessas áreas, e aí a ciência vai atrás. E aí a gente está discutindo isso, que é essas pesquisas com as células embrionárias, que aí é um ponto-chave para... E o espiritismo, como vai seguindo a ciência junto, de mão dada, a gente tem que discutir isso aqui no programa Nas Ondas do Consolador. Ok. Então vamos, eu estava deixando duas perguntinhas no ar, em termos internacionais, como é que andam as pesquisas em termos nacionais, e para depois dessa pergunta a gente entrar na parte religiosa, na parte espírita, o que é que o espírito pensa a respeito, ok? Tá. Amelie. Então, falando com relação às pesquisas no Brasil e no mundo. No Brasil foi aprovada a lei de biossegurança, então no Brasil já é regulamentado o uso e a pesquisa autorizada com as células-tronco embrionárias. Então nós temos não são muitos laboratórios, mas temos laboratórios no Brasil que já estão trabalhando com células-tronco embrionárias, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são os principais centros de pesquisa. Mas a tendência é que isso se amplie pelo Brasil, talvez não tão amplamente, porque os laboratórios para trabalhar com esse tipo de células são nível 4 de segurança, tem que ter aparato específico para trabalhar, mas nós temos no Brasil. No mundo... Na Europa, já há vários anos, são feitas pesquisas com células-tronco embrionárias. Na Austrália, tem mais tempo ainda, eu acho que cerca de 20 anos, em alguns lugares do mundo, já se tem pesquisadores que realizam estudos com células-tronco. Agora é que isso tem se amplificado cada vez mais. Nos Estados Unidos, que era a grande polêmica do mundo, porque é um grande centro de pesquisa mundial, nós tínhamos o quê? Que era, pelo governo Bush, era proibido pesquisar com células-tronco embrionárias com dinheiro, verba pública dos Estados Unidos. Então, todas as pesquisas eram feitas com dinheiro de financiamento de empresas privadas. Atualmente, com o governo Obama, está liberado, inclusive, o financiamento de estudos com pesquisas de células-tronco embrionárias nos Estados Unidos com verba pública. Isso traz grandes esperanças para nós, porque que nós sabemos que essas pesquisas, elas são, sim, muito importantes no mundo, e você tendo uma amplitude maior de pesquisadores trabalhando, um pesquisador vai ajudando o outro, um descobre uma coisa, já melhora a pesquisa do outro, que usa os conhecimentos, enfim, isso é essencial para a evolução da pesquisa. Ok. Aí você ouvinte a explanação da parte científica das células-troncos, não totalmente, porque é um assunto inesgotável. Tá? Então, nós tivemos aqui uma miscelânea, um resumo, e nós vamos agora partir para a parte espiritual. Vamos explorar um pouco sobre doutrina espírita e célula-tronco. Então, antes de a gente fazer a primeira pergunta, nós queremos dizer a você, ouvinte, olha, a doutrina espírita, como bem falou o Islã, ciência, filosofia e religião. Então, nós não podemos, é impossível a doutrina espírita ficar fora de um assunto. O mais extraordinário que você possa imaginar, a doutrina espírita tem sempre uma colocação, tem sempre uma visão adequada. Né? Não é a melhor, porque nós não temos essa pretensão de ser melhor em nada. Mas é sempre adequada e deixa sempre para que você tenha a oportunidade de pensar, de fazer uma reflexão. Então, nós queremos dizer a você o seguinte, que no Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde se fala das leis morais, existe a lei de progresso que diz o seguinte, entre outras coisas, diz o seguinte, que o Espiritismo auxilia o progresso. Onde é que ele contribui para o progresso? Contribui, sim, abrindo essas perspectivas, trazendo iluminação dos espíritos, informações do mundo espiritual, adequando aos assuntos pertinentes da atualidade, caminhando junto, auxiliando o homem a caminhar, marchando para conquistar o progresso no dia a dia e avançando. E diz mais, quando a ciência disser uma coisa que estiver em desacordo com algum ponto da doutrina espírita, que os espíritas abandonem esse ponto e sigam a ciência. Então, é uma consciência que nós temos como espírita de que estamos com a ciência e ponto. Né? E ponto. Então, para a Amélie, a pergunta é a seguinte, onde é que nós começamos a ver o ponto da... Há alguma colocação de Allan Kardec na doutrina espírita no passado, em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, a respeito de células-tronco ou coisas parecidas? Na verdade, as células-tronco não eram uma realidade na época de Kardec. Então, não há na codificação, e nenhum livro da codificação, nem na Revista Espírita, em um lugar que Kardec fale especificamente do uso de células-tronco ou manipulação de embriões, enfim. Mas, existem vários pontos da codificação que nós podemos analisar e refletir, estudar, para embasar a nossa opinião atual sobre esse tipo de pesquisa. Então, é sobre isso um pouco que nós vamos falar agora. Eu acho essencial o que Jair falou no início sobre a questão, o aspecto científico da doutrina espírita. Como ela tem um tríplice aspecto, ela não pode estar manca de um dos lados. Então, a ciência é, sim, um dos pontos. Eu gostaria de frisar o que você falou no final, que é o item 55 do capítulo 1 de A Gênese. Então, A Gênese, Kardec diz que, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Por quê? É uma doutrina progressista, porque segue a ciência. Além disso, tem a parte filosófica que vai justamente nos dizer ética e moralmente quais são os preceitos que nós devemos seguir, e a parte religiosa. Enfim, Outro capítulo essencial para falar sobre isso, que eu acho importante, é do Livro dos Espíritos, o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que é denominado Mundo Espiritual dos Espíritos, o capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal. Então ele fala no item da união da alma com o corpo. Justamente nesse item de união da alma com o corpo, Kardec faz vários questionamentos aos espíritos sobre quando é o momento em que o espírito se une ao corpo reencarnante e alguns detalhes que podem nos ajudar a interpretar essa manipulação com as células-tronco embrionárias. Nós, inclusive, estávamos debatendo aqui no intervalo, bem acaloradamente, né? Isso se reflete em todo lugar onde a gente conversa sobre as células-tronco. Tem algumas perguntas que eu separei, que são chave, e eu me coloco aberta, tá? Se vocês quiserem interromper ou alguém quiser ligar enquanto eu estiver falando. A pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? Que isso é o início da polêmica. É pertinente porque você vai manipular embriões, né, que já foram fecundados, né? Exatamente, então é a principal polêmica. Os católicos dizem no momento da concepção, outros dizem que depois, os cientistas dizem que a vida começa depois da formação do tubo neural, enfim. E os espíritos dizem que a união ela começa na concepção, e ela só vai se completar no momento do nascimento. Por quê? O que une o espírito ao corpo reencarnante que está se desenvolvendo é um laço fluídico que vai se apertando, vai se ajustando conforme ao desenvolvimento desse corpo. E ele só se completa com o nascimento. Então, se há um laço fluídico de ligação, na verdade é uma ligação muito mais espiritual e de interesse do espírito reencarnante do que necessariamente dizer que há um espírito ocupando aquelas células em desenvolvimento. Ok, continue. Vou continuar. Tá. Então isso já começa a aclarar a nossa opinião sobre a questão das células-tronco. Há uma outra pergunta que eu acho importante com relação, porque tem alguns espíritas que têm a opinião de que alguns podem existir almas congeladas, né? Espíritos que ficam ligados àqueles embriões que ficam em nitrogênio líquido, a ultra baixas temperaturas, por anos a fio, até que esses embriões sejam colocados no útero de uma mulher. Tá? Aí, a pergunta 345 ela é importante porque ela diz que ele pergunta se a união entre o espírito e o corpo ela é definitiva desde o início da concepção. Se essa união ela é definitiva. E os espíritos dizem que ela não é que ela é exatamente definitiva. Ela é definitiva no sentido de que há um espírito destinado para aquele... Né? Isso, um espírito único destinado. Mas não quer dizer que aquele espírito está ocupando aquele embrião. Uma outra coisa super importante é que eu acho que há uma diferença crucial entre um embrião manipulado em laboratório, onde a fecundação é feita mecanicamente em laboratório, e eu acho que é subestimar demais os espíritos em fazer com que esses espíritos não consigam perceber a diferença entre um embrião sendo manipulado em laboratório e um embrião colocado no útero de uma mulher proporcionando o desenvolvimento do feto. Já que existem os engenheiros do espaço, né, os espíritos que trabalham com essa questão, né, a programação reencarnatória. Exatamente. Então a gente volta até para o que a Rô falou. Quer dizer, quando a gente acha que podem existir espíritos sendo prejudicados, eu acho que a gente está subestimando e a gente está se colocando num pedestal muito grande. Por quê? Cientificamente nós estamos evoluindo isoladamente do universo? Claro que não. E outra questão também que é levantada sempre, todo espírito que sofre a concepção, que tem a concepção, tem um espírito destinado para ele? Olha a pergunta, essa aí, ó, eu quero ver se isso podia ser uma pegadinha das aulas de ESG, do nosso Instituto Sistematizado da Doutrina Espírita. Todo ovo, todo embrião tem um espírito lá destinado para ele? Exato. A resposta todo mundo já imagina qual é, né? Mas... Essa é uma pergunta super importante, Islã, em se tratando de células-tronco. Quer dizer, se há para todo embrião um espírito destinado. Com certeza não há. A resposta de Kardec. Isso na questão. Não de Kardec, mas dos espíritos. Quando a gente diz. A pergunta de Kardec. Quando você ouviu a resposta de Kardec. Ouva-se. Dos espíritos. A resposta dos espíritos. De verdade, fala isso. Toda a pergunta de Allan Kardec foi dirigida aos espíritos, que são chamados de espíritos de verdade, ok? Isso. Então, a resposta dos espíritos. Então, a pergunta de Kardec, 356. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E a resposta dos espíritos: sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo. Então, natimortos são as crianças que já nascem sem possibilidade de vida. Mas os anencéfalos, aqueles, né? Exatamente. Tomam formações muito graves, sem forma até humana, né? Isso, isso. Então, veja-se. Se há o desenvolvimento embrionário sem ter nenhum espírito destinado a isso, então a gente vê que é possível o desenvolvimento orgânico, né, o desenvolvimento embriológico, sem que exista a necessidade de ter um espírito destinado a esse embrião. E não foi inútil. Porque exatamente. Tem uma utilidade exatamente. Aí, que ele falou sobre os pais, não é isso? Exatamente, falou dos pais. E significa isso? E para a ciência também não seria inútil. É, para a ciência podia aproveitar justamente para os estudos e para os pais. Para os pais, para o sofrimento, para proporcionar a experiência de perda, né? É, sim, porque tem muitos pais que precisam, nós seres humanos precisamos muitas vezes de passar pelo sentimento de perda para valorizar a vida. Então, só valoriza o que não tem e o que perde, mas eu, né? Exatamente. Então, Deus é justo e é pai, e ele é sábio, né? Em sua, né, onipresença, né? Então, onisciência. Então, dona Rô, a senhora tem muito mais que razão. Vamos lá, Maria, com você. Exatamente, dona Rô foi muito sábia na colocação dela. Então, sermos muito presunçosos, achar que estamos fazendo algo que seja, que Deus não está vendo, não está permitindo que aconteça, mesmo porque a lei do progresso ela está aí, estamos a par com ela. Então, com base nessa resposta, eu acho que fica claro que, primeiro, o objetivo de se utilizar essas células tronco embrionárias é para o bem, é para o crescimento, para salvar vidas, né? Então, eu acho que a questão ética, como o Islã falou antes, ela tem que estar delineando essas pesquisas para que elas estejam sendo realizadas dentro de padrões éticos aceitáveis, né, para a nossa sociedade. Mas não no sentido de impedir o avanço da ciência. E eu acho que é justamente nesse ponto em que nós, espíritas, e todos os outros, as pessoas da sociedade, têm que estar ativamente participando dessa discussão. Não no sentido de proibir, mas no sentido de delinear essas pesquisas. Como? De maneira ética. Até que ponto a gente pode realmente usar o embrião? Não confundir com aborto, ou seja, eu jamais devo incentivar a retirada de embriões de útero de mulher para fazer isso. Mas embriões congelados há mais de 3 anos, com autorização dos pais, que jamais vão utilizar esses embriões, né? Então, todos os padrões éticos para se desenvolver as pesquisas e não ir contra essas pesquisas. A gente tem que fazer um pouco contraponto, porque assim, mesmo que a Nelly fala, tem muita lógica, claro, existe contraponto, né? Exatamente. A gente sabe que a Associação de Medicina e Espiritismo do Brasil, a Associação Médica de Espiritismo do Brasil, ela tem uma visão divergente, que também eu divido um pouco dela também, porque, até porque eu não tenho uma formação conceitual ainda muito clara sobre isso, porque não vou dizer que eu tenho fechado. E ela diz que mesmo, por exemplo, mesmo embriões congelados, que estão aí 8, 10 anos, você pegar esse embrião, já está fecundado, congelado, você inseminar no útero de uma mulher, vai vingar, vamos dizer assim, vai nascer um ser, né? E aí a gente, aí entra as questões, aí complica um bocado. Sim, é claro, sim. Esse embrião, quer dizer, provavelmente existia um espírito destinado que esperou 8, 9 anos, espero, quem sabe, não sei, né? Eu não sei. Mas 8, 9 anos para um espírito não é nada, é 8 segundos, né? 8 milésimos de segundo, né? Exato. Quer dizer, no tempo o espírito é diferente. E então, até que ponto esse congelamento desse embrião, que ele está ligado fluidicamente, está interferindo na sua vida espiritual. Ele pode ter, a gente entende, a ciência espírita ainda tem que desenvolver muito, né? Exatamente. E está aí André Luiz falando isso, que a gente ainda está pisando, botando o dedinho ainda no mar do oceano, que é o mundo espiritual. O ser humano da Terra ainda está aprendendo Ouvinte na linha. Um pouco ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? É Zeca do Valentim. Zeca do Valentim, um abraço para você e para sua esposa, que são ouvintes assíduos do nosso programa. Bom ouvir você novamente. Pode falar, Zeca. Como o tema hoje é sobre embrião, aquele caso que aconteceu com aquela criança em Recife, de 9 anos, né? que foi vítima de pedofilia, né? Foi molestada pelo padrasto. Aquele trabalho que o médico fez, já operou a criança, para no caso. Será o que que, assim, o espírito, dentro da doutrina espírita, que, como, qual a opinião da doutrina espírita nesse ponto aí? Que até, inclusive, o bispo condenou o médico, excomungou aquele negócio todo, foi uma polêmica muito grande. Assim, o que, dentro da doutrina espírita, como é... Como se comenta, como se questiona esse caso? Certo, ok, Zeca. Obrigadíssimo por você ter participado. Eu vou passar para a Meli, que é a nossa entrevistada, para ela responder, ok? E ela vai aproveitar e responder sua pergunta e fazer um resumo final, porque nós estamos caminhando para o final do nosso programa e, infelizmente, não podemos atender mais ao público que está chegando, né, através do telefone, ok? Obrigadíssimo, um abraço para você. Está tudo relacionado, mas não é exatamente a mesma coisa, porque neste caso citado pelo ouvinte, ele falou de aborto, foi um ato de aborto que aconteceu. Eu acho que precisaríamos até de mais tempo para debater sobre esse caso, que é bastante polêmico. Nós traremos, né, o caso do aborto, é importante. Sobre a ótica espírita, não querendo conflitar com a opinião religiosa de nenhum credo religioso. Isso. Nós vamos falar sobre o que a ótica espírita. Exatamente. Agora, como nós estamos falando sobre célula-tronco, então vamos lá. Então, eu acho que seria um outro momento a gente debater a questão do aborto. Para finalizar, finalizar ainda não, né? Fazer mais algumas considerações. O que o Islã falou é essencial sobre a questão da ciência espírita. Veja bem, a ciência tradicional, ela, como não tem um paradigma da existência e sobrevivência do espírito, as pesquisas da ciência tradicional não estão focadas em descobrir se o espírito está ou não está congelado. O que nós fazemos são especulações a partir dos conhecimentos espíritas que nós temos e do conhecimento científico. Por isso que é essencial que os espíritas se envolvam nesse tipo de pesquisa, se façam presentes, porque quem vai questionar e querer fazer pesquisa para descobrir se o espírito está ou não está ligado, o que interfere ou não interfere, somos nós. E onde nós estamos nesse processo? Então, na verdade, é um convite para que os espíritas se envolvam, inclusive com o aspecto científico. Os médicos espíritas, os pesquisadores espíritas. Exato. Tem muitos espíritas que estão na academia, mas que na academia não param para pensar no aspecto do espiritismo. Exato. Questionar os espíritos, como Allan Kardec fazia. Por isso que a CEP está aí, tentando a todo custo aí. Uma parceria, já existe a parceria com a AME, a Associação. Já existe. A Associação Médica. Associação Médica Espírita, para quê? Para que aqui na Paraíba se faça, ele levanta essa bandeira, porque digamos assim, até uma questão de honra, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá, Melinha, a palavra é sua. Exatamente. Então, com base em todas essas informações que nós demos, eu acredito que o desenvolvimento das pesquisas com as células tronco-embrionárias são, sim, importantes para o desenvolvimento da ciência, e nós espíritas não podemos estar a par desse acontecimento, né? Não podemos estar à parte. E eu acho que pelos ensinamentos que Kardec nos coloca, pelo espiritismo estar a par com a ciência, e por essas perguntas simples que nós colocamos aqui, eu acho que a pesquisa, ela deve sim ser desenvolvida. Eu acho que foi um avanço a lei de biossegurança está sendo aprovada, mas que existem padrões éticos, como o Islã falou, que nós precisamos pautar para que essas pesquisas estejam dentro de padrões éticos aceitáveis. É isso aí. Olha, você ouviu a Amelie Martins, que está conosco, infelizmente estamos terminando o nosso tempo, e nós vamos para um prosseguimento. Ela vai deixar aqui o seu e-mail, porque você poderá entrar em contato com ela e conversar com ela, que tem muitas dúvidas a respeito de célula-tronco, que não somente ela, mas todo o pessoal da CEP são realmente pessoas estudiosas nesse assunto, e tem muita coisa boa já estudada a respeito. Notícias. Décimo segundo Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca, São Paulo, de 11 a 14 de junho, na Universidade de Franca. O festival terá como tema: E aí, homem de bem, qual é a sua? O festival contará com shows especiais de grandes artistas espíritas do país. As bandas e músicos interessados em participar devem se inscrever pelo site www.fecef.com.br. Nos dias 18, 19 e 20 de abril, ocorre o segundo encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, no Centro Poliesportivo de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Nesses três dias, os participantes ouvirão palestras sobre o Espiritismo segundo Kardec e a exemplificação vivida por Chico Xavier. Entre os palestrantes estará o médium mineiro Carlos Bacelli e João Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira. Se você tem dificuldade de levar a sua gravidez até o fim, nós vamos te ajudar. Procure a AJA, Associação Jamais Abortar, e dê uma chance a quem só quer ter o direito da vida. Telefone 3226-5542 ou 3225-8801 e acesse o site www.ajapsomosvida, um nome só. ajappbsomosvida.zip.net. Ao levar aos cinemas mais de 500 mil espectadores, o filme sobre a vida de Bezerra de Menezes poderá se tornar uma minissérie. A equipe do filme trabalha na adaptação da história para a televisão com minissérie. A ONG Estação da Luz, realizadora do projeto, também trabalha no projeto do filme sobre a vida de Chico Xavier, que será lançado em 2010, ano do centenário do médium mineiro. As filmagens estão previstas para começar este mês de março. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 49 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa e nós vamos agradecer a todos vocês ouvintes por estarem conosco até esse momento. Olha, o programa foi tão livre, tão solto, tão gostoso que no instante passou, não é? Foi rápido. Realmente, rapidíssimo, porque realmente o assunto é muito interessante, vastíssimo, e nós teremos outras oportunidades para voltar a falar aqui desse assunto com a Amélie, que nós já fazemos o convite de volta, mas semana que vem, anote aí, semana que vem nós teremos aqui conosco Matheus Laureano, que também pertence à CEP, a CEP sempre, né, conosco aqui nesse programa, fazendo plantel, trazendo esse plantel de estudiosos, onde nós vamos falar sobre educação e espiritismo. Prepare-se que realmente vai ser um programa beleza mesmo. Então nós temos aqui duas perguntas para deixar no ar, já para o próximo programa. Você já começa a se questionar, para você fazer pergunta, você já entrar aqui com o Matheus fazendo essa pergunta. Olha, primeiramente, reflita, não é? Reflita aí o que significa educar. O que é educar? Tá? Nós vamos, ele vai trazer aqui as informações necessárias sobre a ótica espírita e sobre a ótica pedagógica, né, e psicológica do que é educar. Segunda pergunta, qual a relação entre educação e espiritismo? Ok? Então, o que é educar e qual a relação entre educação e espiritismo? Olha, palavras finais para Amélie Martins, a quem nós muito agradecemos por participar desse nosso programa. Eu é que agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de dizer que, como o Jair bem colocou, é um tema bastante amplo, nós demos uma pincelada, né, muito, muito por cima. Na verdade, eu acho que foi uma pincelada para deixar aquele gostinho de quero mais nos ouvintes, para vontade de pesquisar, de conhecer, de entender um pouco mais. Isso que eu acho que é importante, instigar a vontade nos ouvintes de pesquisar, de entender, de correr atrás do conhecimento. Isso é essencial. Eu não sou especialista, não trabalho com células tronco-embrionárias, mas como sou bióloga, tenho uma curiosidade muito grande, por isso que me propus a trazer esse tema para os ouvintes, pesquisei e ando estudando bastante sobre isso. Como o Jair bem pediu, deixo o meu e-mail para os ouvintes e quem quiser conversar a respeito, inclusive marcar um dia para a gente fazer um estudo e discutir mais amplamente. Meu e-mail é Amélie Martins, @gmail.com. amelimartins@gmail.com, Ameli com Y no final. Eu gostaria só de deixar uma mensagem final a respeito desse tema que nós debatemos, que, na verdade, Deus é tão grandioso, né, nas suas obras, que Ele nos proporciona sempre condições de evoluir, de crescer em vários ramos, né, da nossa vida, em várias possibilidades. E os seus desígnios são sempre de que nós possamos evoluir sempre. E a ciência, ela é, sim, uma ferramenta que proporciona o crescimento da humanidade. E isso nós não podemos negar. E temos que andar a par. Ao longo da história da humanidade, quantas outras pesquisas científicas foram relegadas pelos paradigmas vigentes de sua época e depois mostraram que eram essenciais para o desenvolvimento dos seres humanos? Então, eu acho que nós temos que ter sempre a nossa mente aberta para perceber a grandiosidade dessa ferramenta para a nossa evolução. E o Espiritismo nos dá isso, essa possibilidade, principalmente deixando bem claro que a ciência, ela é uma ferramenta, mas que ela está junto com outras ferramentas tão importantes para o nosso crescimento, que é a filosofia e a nossa ligação com Deus, com os espíritos superiores. Então, em todo esse tríplice aspecto, a doutrina espírita é grandiosa e nos faz crescer de maneira integral, porque somos seres integrais. E eu gostaria de deixar, no final, o convite aos ouvintes para desenvolver pesquisas, para se envolver em estudos, tá, ligados à doutrina espírita, seja com a ciência, com a filosofia, com a religião, mas estudo, aprofundar-se no estudo, aprofundar-se nas pesquisas, porque isso também faz crescermos como pessoas e ajuda no crescimento da própria doutrina espírita. Ameli, nós agradecemos em nome de toda a equipe do programa. E para a gente conhecer só um pouquinho a Ameli pessoalmente, agora você vai responder para nós. Ameli, uma cor. Ah, você já fez isso, já comigo? Vamos lá? Vermelho. Uma pedra? Uma pedra? Ah, eu não sou muito dessas pedra coisas. Pedra preciosa. Cascalho, não gosto de pedra preciosa. Um livro? Um livro, deixa eu dizer, um livro que eu estou lendo atualmente. Ah, Introdução à Filosofia de Heidegger. Sim, uma cidade? João Pessoa, Paraíba. Um mês. Março? Um esporte. Um esporte, caminhada. Um modelo. Um modelo? Eu acho que modelo temos vários, né? Modelo não é aquele que a gente simplesmente tem que seguir cegamente, mas tem que nos servir de exemplo em diversas formas. Eu hoje cito Allan Kardec. Bom senso encarnado. Ameli por Ameli, três palavras. Ai, meu Deus, ele sempre me pega nessa. Ameli por Ameli, três palavras, não sei dizer. Eu sou um ser muito complexo para se dizer em três palavras, Jair. Já disse tudo, ser muito complexo. Ser muito complexo. É isso aí, o nosso agradecimento a Ameli Martins. E vamos agora para os nossos despedidas. Mas querendo dizer a você, ouvinte, que esses últimos 30 minutos do nosso programa foi um oferecimento especial do MG Composto Caseiro Multimistura, que ampliou sua linha de produção. Além da Multimistura original, você poderá encontrar uma linha de produtos do MG Composto Caseiro em embalagens separadas, como farinha de linhaça, farinha de girassol, farinha de gergelim, farinha de soja e farinha de milho. Tudo natural você encontra nos supermercados, mercearias e farmácias de produtos naturais. Telefone para 8847-1214 e 3235-1214. MG Composto Caseiro Multimistura. Era só o que faltava. Aí, Fátima Fontes, palavra para suas considerações finais, para as despedidas. Jair, um abraço para todos que estiveram aqui. Ameli, obrigado pela participação. Islã, Olívia, Matheus, Marcos, todos aqueles que nos ouviam, que não nos ligaram, e todos aqueles que nos ligaram também. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia dos domingos. Uma semana de muita paz e que estejamos sempre com Jesus no nosso coração. Olívia Ferraz. Agradecemos a presença marcante aí da Ameli, né? A presença também do Matheus. Agradecemos a participação dos ouvintes, desejando um ótimo domingo, com muita paz, muita luz em seus lares. E mandando um abraço bem carinhoso para minha amiga Dilma Coutinho, que todo domingo está ligadíssima nas ondas do Consolador. Até domingo, se Deus quiser, ele há de querer. Islã Nascimento. Bom, meus amigos ouvintes, é com alegria que a gente termina esse programa, como da mesma forma que começou. Eu saio muito mais feliz por uma discussão tão, Então, interessante, né? Que a gente não só falou sobre célula astrônica, mas falou de um conhecimento de uma forma geral do pensamento humano. Se vocês perceberam, a ciência espírita, ela é fantástica mesmo, fantástica mesmo. E falando, já que a gente está falando de embrião, né? Quem gostaria de falar, e mandar um beijo no coração da minha filha, Vicência, que está fazendo um aninho. E é uma das o espiritismo também gosta de festa. Se você for na Federação Espírita, todo dia tem festa lá, porque a alegria faz parte dos espíritos evoluídos. Ainda não somos evoluídos, mas estamos atrás. Então vamos fazer uma comemoração pelo aniversário da Vicência, que é um show de sorriso. Muito felicidade e que Deus a abençoe nessa sua encarnação, que traga muita luz para ela, que seus pais estão a vão ajudar, com toda certeza, ela a seguir o caminho de Jesus Cristo. É isso aí. O nosso programa dedica a Maria Vicência, dedicar ela esse programa de hoje, né? Desejando aos pais muita paz, saúde. Agora, a música que o ouvinte pediu vai sair agora, hein? Você que pediu a música para o aniversariante também da manhã, né? A Zilma Barbosa, lá do Bezerra Menezes. Agradecemos a você, Reinaldo, Cruz das Armas, a Socorro, a José Barreto Júnior, a Santiago, a Alzeca, todos vocês que ligaram para o nosso programa, a Dona Rô. Nosso muito obrigado, muita paz. E aí vai a música como despedida e homenagem para vocês. E até o próximo domingo com o programa Nas Ondas do Consolador. Planeta esperança que chora e canta, aqui a humanidade toda se levanta e cresce com o amor que brota de ti. Terra, os homens sem esperança querem te levar à guerra. É hora de pensar no muito que isso encerra. Mudar o rumo dessas intenções. Terra, planeta, água. Terra, planeta, sol. Terra, planeta, luz. Terra, união das raças. Terra que nos conduz a eternidade. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Terra, planeta esperança que chora e canta. E a humanidade toda se levanta e cresce com o amor que brota de ti. Terra, os homens sem esperança querem te levar à guerra. É hora de pensar no muito que isso encerra. Mudar o rumo dessas intenções. Terra, planeta, água. Terra, planeta, sol. Terra, planeta, luz. Terra, união das raças. Terra que nos conduz à eternidade. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.